buzina, seu cronômetro é disparado. Seu tempo de vida que não pode ser desperdiçado. Aproveite bem, utilize bem, sem pensar que tem outra chance igual a essa, porque mais uma não tem. Tem gente que passa o tempo pensando em se matar. Tem gente que passa o tempo esperando alguém salvar. Tem gente que passa o tempo esperando a sua colheita. Tem gente que passa o tempo pensando na vida alheia. Utilize certo o tempo que você tem por aqui, já que nem todos têm a sorte de nesse mundo surgir. Pessoas que se lamentam de ter perdido um minuto, pessoas que se aliviam de ter perdido um segundo. E até hoje se debate o fim dos tempos, e até hoje se discute o começo dos tempos. Mas quanto tempo vai demorar pra ver que o tempo de agora é o tempo que dá pra mexer? O tempo corre, o tempo corre, o tempo corre, não espera por ninguém. O tempo corre, o tempo corre, o tempo corre, ninguém encontra você também. O tempo corre, o tempo corre, o tempo corre, não espera por ninguém. O tempo corre, o tempo corre, o tempo corre, ninguém encontra você também. Dias e noites passam num piscar de olhos, pequenos grupos que se tornaram grandes povos. O tempo fez crescer, fez se desenvolver, um mundo globalizado que não quer desaparecer. Então por quê? Me diz qual é o motivo, que antes era tempo bom e agora às vezes nem faz sentido. Me diz aê, qual a verdadeira razão de tanta beleza, da falta de crença, de tanto prédio vindo ao chão? Já teve tempo que coisas boas surgiram, já teve tempo que coisas ruins existiram. Tem coisas ruins que com o tempo só ficaram pior, como zumbis atrás de pedra e jovens atrás de pó. Que tempo bom é o que falam de antiga. Um tempo bom é o que eu quero pra minha mente. Se tá ruim, então isso temos que mudar. É parar de ver o bom senso em câmera lenta. O tempo corre, o tempo corre, o tempo corre, não espera por ninguém. O tempo corre, o tempo corre, o tempo corre, ninguém encontra você também. O tempo corre, o tempo corre, o tempo corre, não espera por ninguém. O tempo corre, o tempo corre, o tempo corre, ninguém encontra você também. Correr contra o tempo e nunca desistir, fazer o impossível pra sempre conseguir. Não se arrepender do que passou, tudo tem seu tempo, a esperança não acabou. A sociedade se droga, mas eu que sinto os efeitos. O tempo muda as coisas, mas não muda o preconceito. Nos dias de hoje é foda aproveitar cada segunda, e daí espero um momento que nossos tempos corram juntos. Correr contra o tempo e nunca desistir, fazer o impossível pra sempre conseguir. Não se arrepender do que passou, tudo tem seu tempo, a esperança não acabou. O tempo corre, o tempo corre, o tempo corre, não espera por ninguém. O tempo corre, o tempo corre, o tempo corre, ninguém encontra você também. O tempo corre, o tempo corre, o tempo corre, não espera por ninguém. O tempo corre, o tempo corre, o tempo corre, ninguém encontra você também. Skate, entretenimento e música.